a gente se encontrar de novo no mesmo aconchego que eu desejo sentir seu corpo quente no meu corpo, amor. Pra abençoar um amor tão lindo assim, não cabe essa paixão guardada aqui dentro de mim. Verdade, estou amando como nunca amei. Você é tudo que sonhei. Quero sentir de novo seu calor. Paixão guardada aqui dentro.